Load, põe minha cabeça pra dormir, tá estampado o logo da Shell. E até na praia vejo pezinhos da Vivo no céu. Natureza é trocada por outdoor, não podia ser melhor. Assim eu vejo Zé Limpinte com vestido de Dior. Já rolando sempre coisas pra facilitar minha vida. Celular com porta níquel que vem com moeda embutida. Abra a janela e vejo o Ronaldinho na minha frente. O celular da jeans, seu sorriso deprimente. Na parede dos botecos eu vejo propaganda. Esporte tem galera quente com propaganda. Na camisa dos outros meu chefe, propaganda. Os empresários nada fazem além de propaganda. A Coca me ligou, convidou pra fazer propaganda. Chamando amigo que não podia ser gordo ou preto igual a Uganda. Estranha, bebida engorda e é preto igual carvão. Qual o problema do preto representar então? Casas Bahia, primeiro cheque pré, nome no SBC. Que só aumentasse o CC, abre conta no BC. Na marca de igual PC, mas se eles roubam você, então cê entra no BC, porque não tem MBC. Acha programa de crack, escreve contra tudo que diz certo e vai pro ataque. Rouba MP3 a favor de todo tipo de droga. Cansado de demagogia, de lei que só sufoca. Até que cê manda uma piroca, aí que nego se toca. Que ninguém mais aceita o que só desemboca nos cofres da Sony do Universal. Que vestem jabá e talentos que regavam o letro internacional. Ou entre adolescentes de atitude boçal. Enquanto quem manda bem, come comida sem sal. Mas tô legal, porque no mundo pop toda banda faz mais single. Só investe em jingle pra pro.